agora. Sua noite tem muito mais emoção. Encontro Central. Mensagem, traduções, o melhor da música nacional e internacional. Encontro Central. Sua noite no melhor estilo. Olá, meus queridos e eternos namorados. Tudo bem? Como é que você está, hein? Eu estou chegando, eu sou o Ailton Moreno e vamos juntos começando o nosso programa romântico, o programa que fala ao coração, que toca os seus sentimentos de uma forma muito especial, com muita música e muita emoção. Hoje é segunda-feira e a partir de agora, prepare o seu coração, porque começou o Encontro Central. Encontro Central. Standing on the bridge, I'm waiting in the dark. I thought that you'd be here by now. There's nothing but the rain, no footsteps on the ground. I'm listening, but there's no sound. Isn't anyone trying to find me? Won't somebody come take me home? It's that like an angel off the page. You have a appeared to my life. Feel like I'll never be the same. Just like a song in my heart. Just like oil on my hands. Only to love you. Still I wonder why. Do it all the time, blowing out my mind. You got this look I can't describe. You made me feel I'm alive when everything. A song in my heart, just like oil on my hand. O amor está no ar, apresentamos Encontro Central. If a picture paints a thousand words, then why can't I paint you? The words will never show the you I've come to know. If a face could launch a thousand ships, then where am I to go? There's no one home but you. You're all that's left me to. And when my love for life is running dry,

maybe not. Still, I'm sure to meet him one day. Maybe Tuesday will be my good news day. He'll build a little home just meant for two, from which I'd never roam. Who would you? And so will Al's above. I'm waiting for the man I love. Encontro central, emoção, música, sensibilidade para os grandes amores. Depois do intervalo eu volto com os recadinhos do coração. Envie o seu recadinho também para o nosso site, ouvintecentral.com. Encontro central, o encontro do ouvinte apaixonado. Encontro central, grandes emoções, muita sensibilidade para todos os apaixonados. Agora, meus amores, dentro do nosso encontro central, os recadinhos do coração. Se você ainda não enviou o seu, envie também o seu recadinho apaixonado para o nosso site, ouvintecentral.com. Recadinho do coração de Suzana em Minas para Gabriel. Somos duas metades que se completam, que se abraçam e se amam, e que ficaram unidas para sempre. Eu simplesmente sei que te amo e amo muito. Recado da Gisele Coelho para o Mário em Campos do Jordão. Nem o céu, nem o mar, nem o brilho das estrelas. Tudo isso não tem nenhum valor sem você. É com você que eu amo e quero viver para sempre. Encontro Central. Forse bastava respirare, solo respirare un po', fino a riprendersi ogni battito e non cercare l'attimo per andar via, non andare via, perché non può essere abitudine, dicembre senza te. Chi resta qui spera l'impossibile, invece no, non c'è più te. Sali

stay awake just to hear you breathing. Watch you smile while you are sleeping, while you're far away dreaming. I could spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in this moment forever. Every moment spent with you is a moment I treasure. Encontro Central, o programa dos apaixonados, dos namorados. Daqui a pouco eu volto trazendo para você a nossa linda tradução. Prepare o seu coração para se apaixonar. Encontro Central, o encontro do ouvinte apaixonado. Central, o encontro do ouvinte apaixonado. Olá, meus amores apaixonados, muito obrigado pelo carinho, pela audiência e com muita emoção estamos de volta trazendo bonitas canções de amor para você se apaixonar. Eu sou o Ailton Moreno, prepare o seu coração porque agora tem a nossa tradução. Não. Você não gostaria que a gente tivesse tentado? Você sente o que eu sinto? Você sabe que o meu amor é mais forte que o orgulho? Não. Não deixe. Não deixe sua raiva aumentar. Me diga o que você precisa que eu saiba. Por favor, fale comigo. Não feche a porta. Porque eu quero te ouvir. Quero estar perto de você. Não lute. Não discuta. Me dê a chance de dizer: me desculpe. Me deixe te amar. Não me afaste. Não me deixe ir. Não. Não desista da confiança. Não desista de mim. Se a gente pode aguentar o tempo suficiente, a gente consegue. A gente vai vencer. Não lute. Não discuta. Me dê a chance de dizer: me desculpe. Me deixe te amar. Não me afaste. Não me deixe ir. Não finja que está ok. As coisas não vão melhorar desse jeito. Não faça uma coisa que um dia você pode se arrepender. Não. Não desista de mim. A gente consegue. A gente vai vencer. Não lute. Não discuta. Me dê a chance de dizer: me desculpe. Me deixe te amar. Não me afaste. Não me deixe ir. Não. A gente consegue. Não desista de mim. Não desista de mim. Não desista de mim. Não desista de mim. Não desista de mim. Não. Encontro Central, o encontro do ouvinte apaixonado. Do you hear me talking to you across the water, across the deep blue ocean, under the open sky? Oh my, baby, I'm trying. Boy, I hear you in my dreams. I feel you whisper across the sea. I keep you with me

Estamos apresentando Encontro Central. Young and wild and free.

Encontro Central, o encontro dos amores apaixonados. Aqui, meus amigos, estamos chegando ao final de mais uma edição. Deixo meu beijo carinhoso e um abraço para vocês. Amanhã, o nosso encontro está marcado aqui, na sintonia certa do Encontro Central.